38, solos 3, direita 1, 219. 219, Oliveira, 738. Salve com 738, livrou? 738, acho que a via Juliette está confirmando. Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, Papai Romeu Vitor Charlie Eco no lugar da Bata, pronto para copiar o 055 para Maceió. Sim, está autorizado o chamador Maceió nível 055, conforme a rota do plano, decola 107, curva esquerda, corredor forte, controle Salvador, opera em 119, decimal 8, e aciona 0275 no transponder, cotejo. Suba para o 040 inicialmente, e acione 2222. No 738, ingressa via Juliette, até o 05. Juliette, portão 5, 738. Lima aqui no Zulu, qual a altitude que passa agora, exatamente? Desde 600, confere. Gente, suba 105, modificado ao 107. O Lima aqui no Zulu. 135. Ô, Charlie Echo, autorizado o táxi, aponte para ingresso no 7. Zero 50. Eco, pistilo 7, cruzado ingresso e decolagem 100 graus, 1 12 9. Índia Bravo, desça para o nível 050 na chegada Mari. 050 Mari, já fica pra lá. Ciente, mantenha o 050. Juliette, Tango Zulu, qual altitude que passa? Está passando agora 065. Ciente. Tcheleco, decolado 2-1, autorizado, iniciar a curva à esquerda para o cruzamento do aeródromo ou a final da 2-8, a critério do comandante. Aguarde a transferência de comunicações. Tcheleco, eu vou na esquerda, agora a transferência, o Papa Rodão, Vitor Tcheleco. Estamos Zulu, altitude que passa? 7.610 agora, Juliette, Tango Zulu. Ciente, reporte atingindo 090. Transponder 0275, 19.8 ao controle, boa viagem, até a volta. 275, 19.8, obrigado e bom dia, senhor. Controle. Juliette, Índia Bravo, controle. Ah, escuta, controle, Juliette, Índia Bravo está na esquerda. Suba ao 060. Bravo. Controle Salvador, é Papa Rodel, Vitor Tchaleco. Vitor Tchaleco, mantenha mil pés no corredor forte, reporte a 15 milhas. Meu pé, reportará 15 milhas, o Papa Rodel, Vitor Tchaleco. Charlieco, livre ascensão 055. Ascensão 055, livre, Vitor Charlieco. Salvador, já 3. Oi, trânsito. 3895, bom dia, Guarulhos aprovaram, nós temos o nível 340, copia? Consegue, 340. Autorizado, 340 para Guarulhos via Altruísk 50, decola 10. Curva direita, saída da EL, Leda, após Leda voa BDEV. O controle opera em 119, decimal 8, aciona 5511, coteje. 340, São Paulo, Guarulhos, decola da pista 10, na curva direita. Sou da Dael, Leda, Leda, Vombidev. Estou esperando até 50-98-5511, terra 3895. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 02. 3895. Sete, Índia Bravo, qual é a sua distância de Salvador? Tango Zulu, qual o nível que passa agora? Tá passando agora o 08. Tá passando 8.350 pés. Ciente, obrigado. Juliette, Índia Bravo, suba para o 080. Bravo, confirmando 32 milhas de Salvador, 3 milhas de Costa de Costa. Ciente, suba ao 080, reporte atingindo. Azul 4060, desça para o nível 050 na chegada Mari. Lima Kilo Zulu já atingiu 105. Lima Kilo Zulu, controle. Delta Índia Bravo, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, reporte estabilizado, LS. 2.000 pés, o Delta Índia Bravo vai reportar para o LS. Delta Índia Bravo. Agora 5x5, chame Recife, 13325, alterne 1251, ou ainda 1288. 13325, 1251, 1288, vai chamar. Tá passando 10.200 agora. Obrigado, amigo, bom dia. Nada. Alfa Tango Tango, reporte atingindo 100. Reporte era Alfa Tango Tango. Atingiu 090, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, reporte passando Conde. Reportar passando Conde, Zulu. Azul 4060, reporte atingindo 050 ou passando a posição em TAP. Volta na ETAP, voa atingindo 050, 4060. Ciente Juliette Índia Bravo, reporte para o lançamento. Solicito 085, para o lançamento. Autorizado, atenção ao 085, reporte atingido. Bravo. Zona ILS, o Delta Índia Bravo. Torre 1 no 8, Sol meia dúzia, Delta Índia Bravo. 18 meia dúzia, Delta Índia Bravo. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo, Delta Índia Bravo, final ILS, 90. Bom dia, Papa Romeo, Delta Índia Bravo. Sente do tráfego, baixou e travou? Baixou e travou, Delta Índia Bravo. Pista no zero, tem o pouso autorizado. O vento é 100 graus, está alinhado com 14 nós. Ok, Delta já bravo, livre pouso. Autorizado, sanitário. Está pronto para o lançamento, Juliette de Abraão. Firme para Salvador. Pronto para o lançamento, Juliette de Abraão. Juliette de Abraão, aguarde para o lançamento. Vitor, Charlie Eco, controle. Pronta. Já passou a Prado, forte. Negativo. Já passou, para qual a distância está de Salvador? Está agora 19 milhas. Então ainda não passou. Já atingiu 055? Atingiu no momento, 055. Ciente. Juliette Índia Bravo informa que tem uma aeronave mantendo 5.500 pés no litoral, ainda não passou o farol, o Prado Forte. Aguarde para o lançamento. A coordenação, controle, Prado Forte fica a 27 milhas de Salvador. Informação de TAD-19. Afirmativo. O senhor está no nível 085, confere. Ele está abaixo de sua aeronave. Se o senhor lançar os paraquedistas agora, pode ser que ele atinja os paraquedistas. Está a seu critério. Não, não é isso, controle. Pela informação dele, que está 19 milhas afastado de Salvador, ele já passou para a aeronave. O senhor não entendeu. Ele está se afastando de Salvador. Ele não está indo para Salvador. Ok. Está aguardando a autorização para o lançamento. Correto. Ele está de Salvador para Maceió. Então ele ainda vai passar embaixo do aeronave. Ele está mantendo a linha do litoral? É o que ele me disse. Então não há problema. A pista fica 3.2 milhas do litoral. Gente, está ciente do tráfego ou está a seu critério do lançamento, o Juliette de Abraço? Vitor Charlie Eco, verá lançamento de paraquedista na costa dos coqueiros, fique atento. Atento, Vitor Charlie Eco. Tango Tango já atingiu uma centena? Negativo, acaba de atingir uma centena, Alfa Tango Tango. Chame Recife em 13325, alterne 1251. 3325, alterne 1251, Alfa, Papá Romeo, Delta Indiababa, no solo 34 direita, 1219, cola com o estacionamento? Vai para geral, Delta. Geral, 437, solo vai orientar o seu táxi, tenha um bom dia. Mesmo liberar o setor, tem autorizado no 02, coordene com a equipe de solo. Uma Papa, então, está livre para o estacionamento no 02, Delta Índia Bravo, bom dia. Prossegue táxi Alfa e Kilo para o passo 3. Autorizado via Índia e Alfa, ponto espera, chama a torre em 198-6, ajuste no 014. Caju 120 decimal 3, Juliette Anguzulu. Controle Salvador, 5220, afastado 13 milhas de dano. Quantas milhas? 48 milhas de dano. Certo Duna, desça até o nível 040, reporte quando a 15 milhas de Duna. Reporta 15 milhas de Duna, 5220. Salvador, bom dia, tá 3191, informação Oscar, 360 Galeão. Tá 3191, Galeão, 360, copia? Pronto, cota 3191. Autorizado 360 para Galeão, via Upper Whisky 50, BDEV, Upper November 857, Porto Seguro. Upper Zulu 16, após, segue a rota do plano. Decola pista 10, curva direita, saída da Eoleda, após Leda, voa BDEV. Controle opera em 119 decimal 8, aciona 5526, cotejo. 3191, autorizado Galeão, nível 360, via Pedro 50 BDEV, o Pedro número 857 seguro, o Pesulo 16, após segue rota plano de voo. Decola da pista 10, curva direita da Eoleda, após Leda BDEV. Controle 1198, transponder 5526, tanto 3191. Correto, quando pronto, seu impulsionamento no 06. BR 3191. Com a 207, vamos conferir? Pronto, ponto de espera autorizado ali, e decolar o vento de 110,12, azul com a 207. Chame Torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, azul 4060. 864060. Em Salvador, bom dia, 4060, localizador, a 3 milhas para o céu. Vicente Azul 4060, continua a aproximação, Embraer Companhia ingressou para a adequagem de 0, 90, 110 com 10, 1014 notícias. Aguarde, pistoleiro. Continuando, 4060. Salvador, muito bom dia, web 5728. Vai nivelar agora no 150, está a 19 milhas de maré. 5728, reduza para 250 nós, desça e mantenha 050, reporte passando de TAP. 250, 050, reporte para o TAP, está ciente na nossa, web 5728. Pouso autorizado, pista 10, 120 graus, 12 nós. Desde pouso, pista 10, 4060. O 4207, decolados, 41, controle, 19-8, vou ver. 19-8, senhor, obrigado, tropa. Escuta. 4207, suba ao 360. Saída da Elvo e pro Adileda. Reporte passando nível 150. Ao 360, reporte 150. Também na presente Varleda, é isso? Afirmativo. Obrigado, Varleda. Informe a altitude exata que passa no momento. 13.725 pés. Afirmativo. Autorizado por seguro, nível 320, via parede 50. Decola da pista 10, curva direita. Saída da Euleda, pós direto por seguro. Controle Salvador, opera em 1998, aciona 5520, Coteze. Autorizado Porto Seguro 320, saída da EL, venda pós Porto Seguro, decola do 10, curva direita, controle 398, transforme 5520, gol 1777. Correto, condução e impulsionamento no 05. Ciente, chama para o posto, gol 1777. Antônio Sambre 895, meu baby 169, 420, com 15 alternados. Copiado, taxia via Índia e Alfa. Quando pronto, sumi a torre no ponto espera em 1-8, decimal 6, ajustando 0 no 4. Índia e Alfa, 2-3-3-2-9-5-3. Jet 6740.